Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área! Estamos de volta mais uma vez, mais uma semana firme e forte. Eu sou o Giliar Lopes, direto de Vancouver, falando com vocês e tenho a honra de receber aqui Fernando Seco, direto de Montreal, ele que é programador da BioWare. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Jogando aqui o Bloodborne. Ó, já? Já, porra. Semana que vem eu falo mais. Então tá. E também, continuando uma parceria que deu certíssimo semana passada, a gente ficou muito feliz com o resultado, conteúdo que a gente trouxe aqui no podcast, a gente traz novamente Caio Corraine. Bem-vindo de volta ao podcast, meu querido. Olá, queridos. Olá, Giliad. Olá, Fernando. Puta, queridos, velho. Eu trato bem, vocês reclamam. Se eu começar a xingar, vocês vão reclamar também. É que a gente tá acostumado com xingamento, mas... Eu só queria falar, Rafael, eu continuo te odiando. Claramente, né? Porque ele não tá aqui. Claramente. Outra semana, cara. A gente marca outro compromisso, ele não vem, cara. É muito, eu achei que era sacanagem falta. Quando você falou semana passada, mas agora eu tô acreditando que tem a rixa mesmo. Mas então, estamos de volta e hoje eu acho que para trazer um daqueles episódios que a galera sempre pede pra gente fazer mais desse tipo, onde a gente conta bastidores ou histórias ou até orienta quem não está na indústria ainda e do que é feito e como funcionam as coisas por trás dos panos, vamos dizer assim. Por baixo dos panos, né? Por trás dos panos. Por baixo também não é muito melhor, não, vai. Então, com esse intuito, a gente trouxe o Caio novamente aqui. Então, não vamos nem ficar perdendo tempo, não. Vamos direto pro assunto que interessa dessa semana no podcast. Bom, e o assunto que a gente trouxe para falar aqui hoje é... Eu ia chamar de jornalismo de games, mas eu não sei, Caio, se isso é uma expressão que faz sentido. Então eu preferi chamar de jornalismo e games. Porque é claro que a profissão de jornalismo é uma profissão que não depende dos games para existir, muito pelo contrário, mas... você, nessa posição privilegiada, né, de trabalhar, de ser um jornalista e trabalhar com games, trabalhar na área de games, tá aqui, então você é o que mais vai falar hoje, porque a gente vai realmente querer extrair de você várias, né, opiniões e situações que acontecem na vida de um jornalista de games. Esse é o assunto que a gente trouxe hoje, então queria que você começasse falando pra gente da sua experiência como jornalista na área de games e como é que você vê aí o mercado pra quem trabalha com isso. Vamos lá. Eu trabalho com games, né? Assim, uma coisa que antes de começar a falar do meu background, uma coisa que eu acho muito bacana que você colocou, é que a gente sempre, né, fala de jornalismo de games. Eu acho que todas as pessoas que pensam em trabalhar com isso, elas precisam pensar primeiro em ser jornalistas e depois, se tudo der certo, vamos trabalhar com videogame, né? Porque a pessoa precisa primeiro ter o tesão em comunicar e depois tentar comunicar sobre o assunto que ela mais gosta. Mas eu trabalho com isso desde 2008, né? Façam as contas aí, porque eu sou de humanas, então eu não vou saber quantos anos eu tô fazendo isso. Mas eu comecei trabalhando na Editora Scala, passei pela Editora Europa, também trabalhei um pouco na Revista Sexy, né? Tinha textos sobre videogames meu do lado de, sei lá, de bunda de mulher pelada. Olha. O lugar onde eu mais trabalhei até hoje foi no IG, né? Que eu fiz um trabalho lá com o pessoal do Arena, que, né, com Games on the Rocks e diversos outros conteúdos que a gente fez. Hoje eu tô no Save Game. E meio que é estranho isso, né? Mas eu consigo dizer que atualmente, a coisa que eu menos sou é jornalista de games. Porque no meu dia a dia de trabalho, as coisas que mais me ocupam tempo é agora a parte de edição de podcasts, né? Que eu tô terceirizando o meu serviço para outras pessoas. Então, a coisa que eu menos faço é trabalhar com videogame. E eu acho que eu já vou falar pra vocês o porquê, né? Uhum. Porque, assim, isso é uma coisa que todas as pessoas que sonham em trabalhar com isso, elas acham que vai ser incrível, que vai ser maneiro, que elas vão jogar videogame o dia inteiro, que é só elas serem boas em videogame que elas vão ser ótimas jornalistas. E, na verdade, o nosso mercado, por mais que sim, ele esteja expandindo e cada dia mais a gente vê aí mais empresas grandes, né, vindo pro Brasil, no caso aí, o Kotaku veio há alguns anos, a IGN veio agora, ainda é um mercado muitíssimo pequeno e bem, como que eu digo isso? Eu digo amador, mas não num sentido pejorativo. A gente ainda tá amadurecendo, encontrando a maneira de fazer esse trabalho, sabe? Então, nessa questão de profissional, você não vai ser rico se você trabalhar como jornalista de games. E você, dessa história que você contou, da sua experiência e tudo mais, uma coisa chamou bastante atenção, que é, você citou veículos que publicavam através de revista impressa no começo, né? E esse shift, né? Essa transição para o formato digital. E também a muito maior disponibilidade de canais para que, vamos dizer, entre aspas, qualquer pessoa possa se achar um jornalista de games e querer atuar com, vamos dizer, opinião e crítica de games. Você acha que esse processo, né, de shift para o meio digital e um meio tão aberto como a internet, que o jornalismo é só um microcosmo de uma revolução social e cultural tão maior que isso representa, mas você acha que isso é um dos grandes fatores que faz com que o cenário hoje seja dessa forma? Eu acho que a internet, ela tornou o nosso trabalho muito... como que eu digo isso? Porque assim, se você parar pra pensar hoje em dia, todo mundo tem voz. Uhum. Obviamente que algumas pessoas atingem um número maior de ouvintes e público, né? Claro. E outro, mas todo mundo tem voz, todo mundo tem o direito e a oportunidade de oferecer a sua opinião sobre qualquer assunto, em qualquer hora, em qualquer mídia, em qualquer jeito. Graças à internet. Então, eu vejo isso muito, uma diferença bem grande, porque eu lembro que quando eu era novo, pra saber o que ia rolar, o que estava acontecendo no mundo dos videogames, eram as revistas. Eu pegava ali minha Super Game Power, minha Ação Games, minha Gamer, sei lá, e dicas e truques PlayStation, certo. E folheava pra ver, o que eles anunciaram na E3, qual que vai ser o novo jogo, sei lá, que vai sair dessa série, qual que vai ser daquela. E então, essa era a minha única fonte de informação, era aquilo. E se eu quisesse, sei lá, tipo, mais daquilo, eu ia ter que esperar o próximo mês pra próxima tiragem de revistas. E hoje em dia a gente é bombardeado todos os dias por informação, e isso é uma parada muito bacana. Só que uma coisa que mudou também nessa questão da informação é que, como eu disse, antes a gente tinha as revistas, né? A gente tinha que ir buscar o conhecimento, né? Buscar a informação pura e exclusivamente das revistas. Uhum. E agora as próprias empresas que desenvolvem seus jogos, elas né, formam canais de comunicação entre ela e o próprio público. Então o jornalista está cada vez mais saindo dessa equação, está cada vez mais sendo desnecessário. Porque se a empresa queria que o trailer X chegasse até o público, ela tem um canal do YouTube dela. Ela tem, sei lá, os profissionais de PR, os profissionais de assessoria de imprensa que vão fazer esse trabalho, vão fazer essa ponte. Tem um canal no Facebook, no Twitter, sei lá o quê. Então se o cara é fã daquilo, ele tem como ir pegar a informação direto na fonte. Então o trabalho do jornalista, que antigamente era basicamente fazer, né, pegar o panfleto nessa mão e entregar com a outra, agora está cada vez mais tendo que ir para o ponto de crítica, conteúdo original, discussões filosóficas, se for o caso. Então eu acho que isso é uma coisa também que está mudando e que a gente também ainda está se adequando. Certo. Porque, né, o nosso modelo de jornalismo de games do Brasil ainda gira muito em torno de hard news, certo. Que querendo ou não é o conteúdo mais balaio de todos que você pode fazer numa indústria tão gritante, né? Copy-paste de press release. Exato. É você pegar e receber o release ou pegar a grande maioria de empresas que você infelizmente não tem contato ou representação nacional, você pega do site XYZ, vê a notícia, reescreve e fala, vi no site X. Sabe? E é um trabalho bem pobre, se a gente for parar pra pensar, né? Você tá elogiando ainda o pessoal que faz a tradução, né? É, que tipo, que lê e traduz, né? Tem várias matérias que você lê que, tipo, é Google Translate na boa, assim, né? É, isso, é, tem bastante gente que usa. Mas, assim, eu acho assim, eu não... a minha atitude como profissional é sempre eu não julgo, não desmereço o trabalho de outras pessoas. Então, eu acho assim, se o cara vai e faz o site dele e ele quer só ser, sei lá, o repositório brasileiro do IGN, do GameSpot, do não sei o que lá, o cara vai e seja feliz. Mas eu acho que a gente já chegou num ponto em que o público brasileiro que é interessado nisso, ele quer mais. E você pode muito bem oferecer mais pra ele. Sendo um conteúdo original, sendo, tipo, uma pensata sobre um jogo específico, tentar fazer uma espécie de entrevistas com algum tipo de... algum desenvolvedor, que são coisas que a gente, infelizmente, pra imprensa, né, mundial, isso é uma terça-feira. Pra gente aqui, quando a gente consegue uma exclusiva com, sei lá, produtor, diretor, qualquer outra coisa, é tipo jackpot. É tipo, nossa, nosso, né, lucky day, né, o nosso dia de sorte, né, na nossa função. Então, por isso, acho que pelo fato da gente ainda ser um mercado tão pequenininho, na questão, né, dos videogames, mercado no quesito de comércio e participação, né, nos lucros mundiais dessa brincadeira toda, é bem difícil a gente ter atenção, sabe? Então a gente, cara, se vira nos 30, faz o que você dá, faz o que você consegue. Eu acho duas coisas fantásticas que você falou que eu queria explorar um pouquinho mais. Primeiro, você me deu uma nova perspectiva dessa iniciativa dos desenvolvedores de falarem direto com seus consumidores, que eu tô do lado da indústria, eu sei também, então obviamente a gente enxerga isso assim, parece que é uma coisa que só tem positivo, sabe? Ah não, a empresa agora quer falar direto com o consumidor. Nunca tinha me ocorrido que a gente tá na verdade fazendo um bypass do jornalista e que muitas vezes deixando de obter uma perspectiva mais fresca, né, de um jogo, ou de um assunto, ou de um subject matter de um jogo, que você, por estar dentro da empresa que desenvolve aquele jogo, não vai explorar, mas que o jornalista independente tem condições de fazer isso. Então, eu aprecio muito que nunca morra essa... o papel do jornalista independente. E aí você... Quando eu vejo lá o Nintendo Direct sendo entregue directly to you, eu sempre pensava isso, assim, pô, por que eu tenho que ouvir tudo isso do Iwata e não de alguém que vá fazer uma análise imparcial e com a crítica externa daquele anúncio, né? Eu sempre valorizei muito isso. Então, esse é um ponto assim, que eu acho que, cara, é um papel que o jornalista de games faz que é fundamental hoje. E até tenho o mesmo sentimento que você, que aquilo que eu aprecio mais, né, no jornalismo de games, um dia foi, né, igual você falou das revistas e tudo, um dia foi news e reviews, né, e análises. E hoje, cara, até pela abundância disso que a gente tem, abundância de jogos também, ninguém vai descobrir jogo novo lendo revista. Você vai descobrir um jogo novo porque você assina Twitter e outros canais e sites, né? Mas você, o conteúdo de valor mesmo que eu vou buscar hoje em dia é muito diferente do que eu fazia na época da revista, que é esse conteúdo de opinião, de cultura, de igual você falou, seja, quer chamar de filosofia, quer chamar de, né, o nome que for, mas o games no contexto social, cultural da época em que a gente vive. Eu acho que esse é um fenômeno fantástico, assim, muito interessante que acontece e que eu fico feliz de ter pessoas que vão me dar perspectiva sobre isso, através do que elas escrevem. E é nessa direção que eu acho que o jornalismo tem que ir na ad game. Sim, e eu concordo pelo fato de que, como eu tinha dito antes, a informação ela já não é papel exclusivo do jornalista, né? Esses canais diretos entre empresa e o público, eles são até muito melhores para a empresa, porque não há ruído no meio. Não há a mão que precisa pegar um panfleto de um lado e entregar para o outro, sabe? Porque, sei lá, eu ainda tenho, né, que fazer hard news, porque, bom, ainda tem pessoas que querem, né, sim, hard news. Uhum. Então, eu sempre tento colocar um ponto de vista, sempre tento colocar alguma, nem que seja uma brincadeira, alguma piada, alguma coisa, para deixar aquilo um pouco menos maçante do que só veja o novo trailer do Battlefield, sabe? Ok, tipo, se ele quiser ver o trailer do Battlefield, tem trocentos lugares diferentes, então vamos tentar tornar isso um pouco mais divertido. Mas eu acho que as pessoas que querem trabalhar com isso, elas precisam largar a mão de notícia, e hard news saiu o trailer novo, pra realmente, poxa, eu gosto tanto de jogo X, por que eu não faço um estudo em cima dele? Por que eu não enumero aqui as coisas que eu acho que ele faz bem e que outros jogos poderiam se apoderar? Por que você, sabe, pensar em pautas meio que fora da caixa? Porque essa visão singular de um assunto tão específico, né? Porque querendo ou não, a gente tá aqui falando de nicho, né? A gente não tá discutindo, Dilma, política, economia, vai bater no meu bolso, né? Uhum. A gente tá basicamente falando de first world problems, né? A gente tá aqui, tipo, discutindo hobby, né? Discutindo a diversão, discutindo a coisa que a gente faz no nosso tempo livre, né? Que a gente escolhe fazer no nosso tempo livre porque a gente ama fazer isso. Então, por que as pessoas não tentam mais, né, fazer coisa, oferecer pros outros a visão que só ela tem? Porque, tipo, o trailer do Battlefield, todos os sites vão ter, mas você, só tem você. O que você pode oferecer, né, em relação a esse mesmo assunto? Pegar, fazer uma coisa diferente, sabe? Eu acho que é exatamente pra esse ponto, pra esse lado que a gente deveria ir cada vez mais. Perfeito. Eu tenho uma coisa, tipo, eu acho isso legal, mas, tipo, eu acho que tá acontecendo uma coisa bem nos últimos anos, que é assim, tipo, tem muito site de videogame, tem muita coisa de videogame, tipo, tem muitos desses caras que querem dar opinião deles pra, tipo, contribuir de alguma forma. Mas normalmente a opinião é, tipo, sem fundamento, né? É, rala, assim, sem perspectiva nenhuma, só um backlash pra ganhar a audiência. E, tipo, de uma forma, assim, extremamente agressiva, que mais prejudica a indústria de videogame, porque acaba colocando muito jogador contra muitas empresas, às vezes contra muita gente, até às vezes contra desenvolvedores, assim, contra pessoas. E, tipo, e você vê que aquilo ali é só pra catar clique, sabe? Então, eu não sei, cara. Tipo, por um lado é muito legal todo mundo ir e poder dar opinião e dizer assim, é isso que eu acho da indústria do videogame. Mas por outro lado é tipo, pô, velho, vai estudar, saca? Vai aprender um pouquinho antes de sair escrevendo, sabe? Porque, eu não sei, pra mim, nos últimos anos, assim, eu cada vez leio menos site de videogame, assim. Eu tô num ponto, assim, de que se eu ouço falar de um jogo é porque eu vi meus amigos conversando, ou eu vi, sei lá, recebi um tweet, fui ver, gostei. Porque, normalmente, a minha opinião dos jogos tá muito diferente dos reviews. As notícias, em geral, dos sites, elas são tão ralas, assim, tipo, tão rasas, tão inúteis, saca? Tipo, por exemplo, a GameSpot, muito de vez em quando tem uma matéria assim que eu realmente quero ver, sabe? Porque a maioria, tipo, é o pessoal fazendo blogging do tipo, o cara dessa empresa vendeu as ações hoje, o cara daquela empresa falou que fulano de tal tinha mau hálito. Ah, aconteceu isso, não sei. Você lê assim, tipo, porra, parece que você tá lendo aquelas revistas de fofoca, sabe? O tempo todo, assim, tipo, você não tá agregando nada, sabe? Só tá ali, tipo, tipo vomitando informação inútil, assim, sabe? Pra ganhar clique, ou sei lá. Às vezes o título não bate com o texto. Acontece muito. E, tipo, o título é o fim do mundo, e você lê uma. Tipo, não tem nada a ver, assim, tipo, ou. Por exemplo, o que aconteceu com o cara da BioWare, ele comentou um negócio no Twitter, um redator transformou a linha, meia linha do que ele falou num tópico e saiu escrevendo sobre o negócio e deu maior problema, assim, sabe? Aí ele contatou o pessoal pediu desculpa pra ele e falou, não, não temos desculpa, tipo, a gente nunca se aproxima do pessoal de mídia, de jornalista, tipo, tem toda essa coisa de PR que diz pra gente evitar. E quando a gente se aproxima, vocês distorcem, se aproveitam da gente pra ganhar mais cliques, sabe? Tipo, é muito foda, assim, sabe? Ter que se preocupar o tempo todo no que você vai falar, porque tem um monte de urubu esperando qualquer coisa pra transformar numa matéria. Uma, assim. Uma coisa que eu vejo, Fernando, é que, assim, do mesmo jeito que existem jornalistas bons, existem jornalistas ruins, do mesmo jeito que existem médicos bons, existem médicos ruins, do mesmo jeito que existem padeiros bons, existem padeiros ruins. Então, uma coisa que eu vejo é que muitas pessoas vão pela lei de menor esforço. Então, o que eu posso fazer que vai me dar menos trabalho e que vai me dar mais views? Então, tipo, é por isso que a gente vê direto, tipo, essa consolidação. Não que eu desgoste do conteúdo, sei lá, de sites como BuzzFeed, mas é meio que eles sabem o que eles pretendem, eles sabem que tipo de público que eles querem, sabe, atingir, e eles sabem que tipo de, entre aspas, né, fazendo aqui os meus coelhinhos voadores, tipo de credibilidade que eles querem ter, sabe? Então, eu meio que... Isso é uma coisa que eu sempre bati na tecla, sabe? Porque eu tenho um jeito despojado, um jeito, né, tipo, eu tento ser divertido nas coisas que eu faço, na maneira com que eu apresento informação e todas essas coisas. Mas quando é pra falar sério, a gente fala sério. Então, porque eu sei que a minha integridade é meu maior bem como profissional midiático, sabe? Como comunicador. A partir do momento em que eu saio só falando merda pra ter audiência, tipo, por que as pessoas iriam querer me ouvir? Obviamente, sim, tem muitas pessoas que infelizmente... Ok, infelizmente é uma coisa até meio errada de se dizer. Mas que, por algum motivo, tem sucesso. E que, né, às vezes calharam de estar no lugar certo da maneira certa. Às vezes, anyway, né, a gente não tá aqui pra, né, quantificar, qualificar sucesso. Porque, né, esse tipo de coisa simplesmente acontece, né, seja mérito, seja ocasião, anyway. Só que eu vejo, sim, muita gente despreparada e que simplesmente acha que pelo fato de ter a possibilidade de se comunicar, de oferecer opinião, tem que fazer isso e tem que fazer isso de qualquer jeito. Então eu acho, mas isso não é, às vezes, não é nem culpa do cara. Não é ele que tá escolhendo ser um pau no cu porque ele quer ser um pau no cu famoso. Às vezes o cara é, no sentido literal da palavra, ignorante. Ele não tem conhecimento, ele tá falando merda porque ele desconhece, né, as coisas. Só que quem tem que julgar sempre é o público. O público tem que ir e ver, poxa, esse cara tá falando coisa legal, vou seguir o trabalho dele. Que nem você falou, eu raramente leio review porque eu não me importo, minha opinião é sempre muito diferente das opiniões dos reviews. Só que aí você vai e pega outras fontes de informação, talvez mais próximas e que você já conhece a procedência, que são seus amigos, são pessoas interessantes que você segue no Twitter. Entende? A gente chegou num ponto na internet em que todo mundo é comunicador. Todo mundo tem a sua opinião exposta, caso queira. Então, as pessoas que vão trabalhar efetivamente com isso precisam sim tomar muito cuidado no ato, sabe? Na maneira com que vai fazer. É só a gente ver, cara, aquela entrevista ridícula do Molinan no Rock Paper Shotgun. Eu gosto do site, cara. Eu gosto do site. É um bom lugar pra você procurar informações sobre jogos de PC e tal. Só que aquilo foi ridículo. Foi ridículo. Eu me senti envergonhado de ler aquilo. Deu aquela dorzinha no estômago, Caio, vendo aquilo também. Sabe, quando é que eu sou horrível com vergonha alheia, sabe? Tipo, eu prefiro passar vergonha do que ter vergonha alheia. E aquele texto foi, tipo, como se tivesse uma representação física de vergonha alheia. Porque eu falei, cara, por que que você tá fazendo isso? Por quê, sabe? Você pode discordar do profissional, você pode, tipo, sabe, tipo, achar que ele realmente é um mentiroso compulsivo. Mas, cara, você precisa atacar a pessoa desse jeito? Tipo, as pessoas esquecem, na hora de, né, de fazer conteúdo, de transmitir informação, que no final do dia, aquilo, aquelas coisas ruins, aquelas coisas, né, meio raivosas que você tá tirando ao vento, são pessoas. São pessoas ouvindo aquilo, são pessoas responsáveis por aquilo. E por mais que às vezes, na maior parte das oportunidades, elas estejam cagando e andando pra sua opinião, algumas ligam. E aí se machuca. Então, tipo, eu acho que sim. Eu também sinto que pelo fato de que todo mundo tem acesso a uma plataforma incrível que é a internet pra poder colocar pra fora o que pensa, as pessoas pararam de se preparar pra fazer isso. Então, eu acho que a gente, o público precisa escolher, precisa ir atrás de profissionais que tomem esse cuidado, sabe? Cara, eu tenho uma coisa que eu sempre quis falar com alguém de videogame sobre, sabe? Piadis que entende de videogame na parte de jornalismo. Tipo, os jornalistas, atualmente, eles têm uma arma muito forte nas suas mãos, assim, sabe? Que é o Metacritic. E o Metacritic é uma coisa que pra mim, às vezes, eu não consigo entender e causa, tipo, revolta, assim, aos meus olhos, às vezes, sabe? Então, por exemplo, o Metacritic sendo usado como uma, tipo, uma arma política, assim, sabe? Um cara dizer que não concorda com não sei o quê, ou que não acredita que tal jogo evoluiu tanto, então não merece um review bom, ou que ele acha que X, Y e Z, tipo, que não faz sentido algum e impacta, tipo, Metacritic em geral, acaba prejudicando empresas. Até tem vários casos conhecidos de bônus, etc., os caras se deram mal porque, tipo, não ganharam bônus, etc., por causa de problemas de Metacritic. E é sabido que as empresas usam Metacritic como uma ferramenta de análise de sucesso dos produtos. E os reviewers, sabendo disso, utilizam muito como uma arma política. Então, por exemplo, um que me deixou muito triste nas últimas semanas foi The Order, na 86 do PS4. Quando eu li os reviews, assim, fiquei chocado, assim, com a maioria dos reviews. E um review que me chocou muito foi um que, tipo, ele deu 2 pro jogo, sabe? Falando que não tem absolutamente nada inovador, nada de legal, nada não sei o quê, que, tipo, o jogo não tem bug nenhum, mas o jogo não serve pra nada. Eu joguei o jogo e eu fiquei meio chocado, assim, sabe? Porque, tipo, inovação vem de muitas formas, assim, sabe? E animação, iluminação e pelo e tecido, eu acho que esse jogo inovou mais do que qualquer outro jogo que eu já vi, sabe? E eu gostei, assim, não achei o jogo mais inovador do mundo pro gameplay, mas achei um ótimo passatempo, eu gostei das coisas. Muita gente reclamou da história, mas, tipo, eu gosto de filme cheesy, sabe? Eu gosto de filme bobo, tipo, e videogame é foda, porque, tipo, se você tiver que ter a melhor história, o melhor gameplay, a melhor cinematic, o melhor som, os melhores gráficos, tipo, não é como um filme, saca? Então, tipo, tem um monte de variável, assim, que não é bem medida, às vezes, nos Metacritics, e, tipo, e as pessoas usam, assim, meio que pra fazer os statements do que elas acham, sabe? Ah, eu acho que a indústria está estagnada, nada mais inova, então dá 2. Tipo, pra mim foi sério mesmo, sabe? Se eu tivesse feito aquele jogo, eu teria muito orgulho de ter feito esse jogo, sabe? Que é um jogo Gen 4, o mais bonito que eu já vi, que eu não consigo ver um bug no jogo, tipo, que consigo achar ele suficientemente divertido pra me manter preso, que não é todo jogo que faz isso, e me manter jogando, e eu gosto do universo, então eu não consigo entender a razão pela qual utilizar o Metacritic como uma ferramenta política. Porque eu queria saber de você, tipo, qual seria um ponto de vista, assim, sabe, de quem tá do outro lado, sabe, pra isso. Então, isso é uma coisa que é até interessante, porque, pessoalmente, eu abomino nota em review. Eu acho o Metacritic um câncer e que as pessoas deveriam parar de prestar atenção nisso. Porque, cara, vamos lá. Quando a gente tava na indústria, sei lá, em 1990, em que, sei lá, começaram os reviews de, sei lá, baseados em que seja modelinho de Game Pro, que seja modelinho, né, tipo, das revistas japonesas, né, muitas notas, né, IGM, muitas pessoas escrevendo sobre o mesmo jogo, tal, não sei o que tem. Cara, eu sempre fui extremamente com afinco em cima da nota, né? Eu ia ver qual que era a nota pra ver se aquilo ia validar ou não a minha expectativa, aquilo ia, sabe, mostrar pra mim se eu deveria ou não comprar aquele jogo. Só que, tipo, eu cresci, comecei, né, a trabalhar com isso, e comecei a sentir, como profissional, que aquela bosta daquele número no final do meu texto, tipo, ele diminui meu texto, ele diminui a importância do que eu falo, ele diminui a importância das coisas que eu critico, das coisas que eu elogio, das coisas que eu senti e escrevi, coloquei ali para as pessoas experienciar, tipo, terem a experiência, olharem pelos meus olhos na experiência, entendeu? Então, eu, hoje em dia, sei lá, no Save Game, a gente tem nota, que o dono do site mandou ter nota. Eu odeio aquilo. Tanto que tem horas que eu tenho vontade de chegar e mandar o texto e falar, cara, lê e escolhe um número aí que você quer colocar no final. Porque eu sério, como assim? Vamos lá. Quando você está escrevendo uma análise, isso é, obviamente, sempre, gente, é a minha visão, não é como se, tipo, ah, Sindicato dos Jornalistas afirma que... Não, é tipo, sou eu dizendo. É igual quando a gente fala alguma coisa, Caio, já acham logo que foi a EA ou a BioWare que falou. É, exatamente, né? Tá ligado aquela mensagenzinha assim, esse perfil reflete só as minhas opiniões e não lá, então. É meio que isso, sempre a gente tem que fazer, né? Essa coisa antes. Mas, cara, quando eu vou e eu jogo alguma coisa e escrevo uma análise, eu tô colocando um pouco de mim ali. Né, alguns textos ficam melhores do que outros, né, e tem diversas variáveis para isso, desde tempo até interesse mesmo pela obra, mas é um pouco meu ali, é o que eu senti, o que eu pensei, o que eu passei jogando, se foi legal, por que que foi legal, se não foi legal, o que que poderia, né, tipo, o que não foi legal e que talvez pudesse ser arrumado, sabe, porque... Isso é uma coisa que, de novo, pelo fato da gente estar no Brasil e tão afastado, né, dos mercados que realmente fazem essa indústria girar, a gente sente que a nossa opinião é sempre, tipo, foda-se, sabe? A gente tá falando unicamente com o público. Ao contrário de, às vezes, uma oportunidade que um jornalista internacional tem de um desenvolvedor ler a análise dele e fala, porra, talvez esse cara, eu entendi o que ele queria, o que ele tá dizendo, e talvez eu possa pensar nisso numa próxima vez, sabe? Então, pelo fato da gente ter essa distância, da gente, né, tipo, tá tão longe, a gente meio que tem que falar com o público e tentar passar pro público o interesse que a gente teve, o porquê que a gente gostou daquele produto ou não. E eu acho muito, muito, muito ruim ter aquela porcaria daquele número no final, porque, sei lá, eu não tenho estudos disso, não tenho porcentagens, eu tô falando de achismo. Mas eu tenho certeza, quase certeza que, sei lá, 70% das pessoas que entram numa análise, elas veem a nota e saem. Eu acho que é muito mais do que isso. É que eu tô sendo otimista. Né? Eu gosto de pensar que meu trabalho tá mudando o mundo de alguma maneira. Mesmo que ele não esteja. Mas, tipo, e é ridículo isso, cara. Porque o tempo que você gastou pra fazer aquilo, pra que você dedicou pra poder, né, jogar o jogo até o final, deixar ele decantar um pouco, pensar sobre ele, às vezes pegar um pouco ali do seu background, da sua, né, do que você já tem de, sei lá, jogos do gênero que você também gostou e como que eles se parecem e tal. Pra você, né, formular e cuspir ali pro teclado, ó, eu achei isso, e a pessoa cagar pro que você falou, pro que você fez, pra poder olhar aquela bosta daquela nota, tipo, é quase revoltante. Caio, acho que nós como desenvolvedores sentimos muito isso também, assim, essa sensação de ver o resultado do trabalho, às vezes de muitos anos, reduzido a um número, assim, e sendo percebido como aquele número, sendo o começo e o fim de tudo que a gente fez. Então não é só do review que foi escrito, mas do jogo que foi desenvolvido também, né? E isso hoje é uma das maiores... sei lá, dificuldades que eu tenho de como é que a gente desata esse nó, porque qual o Seco falou lá no começo, Metacritic ainda é considerado por muitas das empresas, não conheço nenhuma que não considere o Metacritic como um termômetro de sucesso e às vezes determinando até o que vai pro bolso do desenvolvedor, quanto de bônus o desenvolvedor recebe, uma parte disso é receita, uma parte é Metacritic como uma maneira de tentar empurrar todo mundo para subir o Metacritic. Mas quando a gente está à mercê também, entendeu, de como o Seco falou, às vezes, de manipulações até, quem sabe, políticas, ou às vezes o jornalista simplesmente não sabe o que está fazendo e é leviano na hora de dar uma nota, que acaba atingindo muita gente e fazendo uma diferença muito grande dentro de uma indústria como a nossa. E é estranho quando você para pensar, né, que ao mesmo tempo em que sim, é foda, eu penso, né, do lado do jornalista, de tipo, porra, é foda você às vezes pensar que você tá julgando falando, e reclamando do trabalho de centenas de pessoas que deram sangue pra fazer aquele produto. Ao mesmo tempo você tem que ter sim a sua opinião e bater o pé, cara, desculpa, tipo, mal é esse, centenas de pessoas, mas o trabalho de vocês é uma merda. E, não, obviamente, mas por favor, gente, não fala que o seu trabalho é uma merda. Tipo, fala tintim por tintim, olha, não gostei disso, isso aqui podia ter sido melhor, blá blá. Se o seu discurso se limita a isso aqui é uma merda, você não tem discurso, você é o merda. Mas eu acho que é foda, né? Porque dos dois lados a gente tem esse. E isso é até uma coisa que você tinha colocado na pauta, né? Dessa questão, né, do envolvimento, da proximidade entre as pessoas que desenvolvem as críticas e também quem desenvolve os jogos. E eu acho que, cara, são pessoas que trabalham no mesmo meio, em plataformas diferentes, né, em lugares diferentes, com objetivos diversos, né? Um é fazer o jogo, o outro é criticar o jogo. Então eu sinto que sim, de vez em quando o interesse desses profissionais acabam colidindo e acabam se deturpando e acabam meio que influenciando um ou outro. E o que eu acho um pouco ruim, porque o crítico, ele não... que nem eu tava falando antes, é ridículo falar isso, é um pouco até desumano falar isso, mas o crítico, ele tem que julgar a obra. Ele não tem que pensar no Zezinho que fez a animação daquele dedo. Ele não tem que pensar no Tiãozinho que passou a madrugada a fio fazendo a luz daquele ambiente. Ele tem que julgar a obra. Então, precisa sim desse distanciamento. E de vez em quando é difícil, né? Pra gente no Brasil, de novo, a gente tá muito fora da curva. A gente não encontra o desenvolvedor do jogo que a gente tá falando na esquina pra tomar cerveja, sabe? A gente não vai tanto... a gente não vai tanto em evento, a gente não conversa tanto com o produtor, tipo, papo de brother, sabe? A gente não tem tanto essa proximidade. Então, pra gente é mais fácil você se distanciar e se colocar numa posição de, tipo, ok, eu tô jogando o jogo e eu não estou enxergando as centenas de rostinhos tristes que vão estar do outro lado se eu estiver falando mal, sabe? Mas eu sinto sim que talvez lá fora isso seja um pouco mais difícil e que sim, alguns profissionais ruins não vão saber trabalhar com essa diferença, não vão saber trabalhar com essa proximidade, tipo, ah, não, vou dar aqui, sei lá, um ponto a mais na minha nota, por mais que nota seja imbecis, vou dar um ponto a mais na minha nota para pro fulaninho ter um melhor ranking no Metacritic, ou dar um ponto a menos só de birra porque aquela empresa não me chamou pra festa tal. Cara, e sobre inovação, cara? Você acha que, por exemplo, virou moda nos últimos 2 anos todo mundo reclamar de inovação? Tipo, qualquer jogo que sai tem uma reclamaçãozinha de inovação. Você acha que, tipo, é a nova moda é falar sobre inovação porque virou, tipo, uma palavra, um chavecão que todo mundo gosta de falar, ou você acha que é um monte de gente velha que cresceu jogando videogame, que já viu de tudo um pouco, e que chegou um momento na vida que eles querem, tipo, algo de outro mundo, assim, sabe? Eles querem jogar de novo Mario pela primeira vez, sabe? Porque quando a gente era pequeno, cara, só tinha quase plataforma e RPG, sabe? Os RPG maluco japonês. E ninguém reclamava que só tinha plataforma, sabe? Cara, tipo, saía um outro plataforma e saía lágrima dos dois olhos, assim. Tinha, ah, meu Deus, um outro plataforma. Aí quando saiu um outro Final Fantasy, ah, meu Deus, um outro Final Fantasy. Aí, mesma coisa, tipo, um Sonic. Saía um Sonic, todo mundo chorava, saca? Saía... Aí, beleza. Agora aí, tipo, sai um shooter. Ah, outro shooter. Ah, um outro Final Fantasy. Ah, esse jogo não sei o que. Faltou inovação. Ah, futebol. Futebol é tudo igual. É, 11 contra 11. Futebol é absolutamente idêntico. Aí, tipo, pô, aí você começa a ler esse tipo, você... sério mesmo, cara? Eu, todo ano eu jogo FIFA, todo ano eu levo uma semana pra voltar pra entender como é que funciona esse ponto do controle, viado de verdade. É, tipo... Eu acho que a gente... Tem muita gente que, de novo, se apega a muletas. Como eu vou falar, eu vou transmitir aqui o meu descontentamento com alguma coisa através desse jogo, sabe? Porque eu não sei, isso é uma coisa que acontece, já aconteceu comigo algumas vezes, em que, por trabalhar com videogame deixou de ser meu hobby. Ele virou trabalho. Então, o que antigamente era a melhor hora do meu dia, agora é a maioria das horas do meu dia. Eu tenho que fazer aquilo. Não tô, tipo, falando de videogame porque eu gosto tanto de videogame que eu quero escolher falar sobre videogame. Não, eu sou obrigado a falar sobre videogame. Então, eu senti isso já algumas vezes, em que eu estava... Eu precisava sair. Eu precisava me afastar um pouco, porque nada estava me impressionando, nada estava me... Sabe, eu não estava mais olhando para aquilo com uns olhos mágicos, só de fã. Eu estava sendo... Isso, que obviamente, estava influenciando no seu julgamento como de qualquer Exatamente. Pessoa. Exatamente. Só que assim, você, como profissional, você precisa enxergar isso também. Você precisa enxergar até onde isso é tua culpa, como pessoa que tá um pouco de saco cheio, e o quanto é realmente falha daquele produto. Você, se você for um bom profissional, você vai conseguir enxergar essa diferença. Você vai conseguir enxergar que um jogo é bom, tipo, sei lá, que ele não tem bugs, que ele é divertido, que ele é bem feito, que, sabe, ele entregou tudo que ele se propôs, mas que você, como jogador, naquele momento da tua vida, tá de saco cheio pra esse tipo de jogo. E eu, quando eu via isso, por exemplo, sei lá, quando eu tava trabalhando no Arena, que a gente tinha uma equipe, quando eu enxergava isso num jogo que eu pegava pra fazer análise, eu passava ele pra frente. Eu falava, caras, é bom isso aqui, só que eu não tô conseguindo. Alguém quer? Pra, sabe, meio que, tipo, às vezes sair do meu lugar comum? Sim. Porque, sei lá, eu era... O Giliard sabe disso, né? Quando eu tava lá, eu fazia review de FIFA. Era sempre eu. Porque eu sempre joguei FIFA, sempre gostei muito de FIFA, sempre, né, acompanhei a série. E, então, eu conseguia, né, de alguma maneira, enxergar um pouco mais das nuances e melhorias e blá blá blá, as coisas que haviam, sim, sido alteradas de uma edição pra outra, pra poder falar e discutir se isso foi bom, se isso foi ruim, como que isso se aplicou e tal, tal, tal. Só que também rolava aquele negócio de, tipo, não havia nem a discussão, sabe? Tipo, ah, chegou o FIFA, toca o Raine. De vez em quando, às vezes, eu discuti isso algumas vezes, eu adoraria que, sei lá, uma pessoa que não tem ideia do que é futebol, não sabe nem o que é a porra do impedimento, jogasse e falasse, cara, o que você achou do FIFA? Seria uma opinião que eu adoraria ver, sabe? Porque tá saindo do lugar comum, você tá saindo, né? Obviamente não vai ser uma análise técnica, mas ainda assim, é uma pessoa que entende sobre videogames jogando um jogo, sabe? Que seria, eu acho que seria bacana. Eu acho que é uma perspectiva interessantíssima. A gente faz focus groups, por exemplo, para testar o jogo 3 vezes por ano, e é uma mistura desse tipo de fã. O hardcore, o gamer que não joga FIFA, mas joga outros games, e o casual completo, o cara que não joga nenhum outro game. E dá uma perspectiva muito interessante mesmo. Olha, passou rapidão esse episódio, a gente estourou o tempo aí, mas acho que foi por uma boa causa. A gente nem viu o tempo passar, de tão boa que foi essa discussão sobre jornalismo e games com o Caio Corraine e Fernando Seco aqui. Mas faltou ainda a gente fazer uma coisinha, que é trazer o Pod Quiz Musical. Pod Quiz. Pra quem não lembra, essa foi a música, o clipe da semana passada. Moleza demais esse Pod Quiz, não? Eu aqui pensando, né? Ah, vou botar um dos melhores jogos de todos os tempos do Super Nintendo no Pod Quiz musical, que ninguém vai saber qual é, não. Pelo contrário. Foram aí mais de 20 respostas, fora o pessoal que nem se ligou de responder de tão fácil que era. Com certeza teve muita gente. Então a resposta dessa semana foi, pra quem não sabe ainda, é o Mega Man X do Super Nintendo, a fase do Armored Armadillo. Muita gente falando, inclusive, de qual fase era o jogo, mandando links pra gente de versões cover e orquestradas da trilha sonora desse jogo, que realmente, pelo visto, foi tão marcante pra vocês quanto foi pra mim. Mas o nome do pessoal que conseguiu adivinhar, ó, segura as pontas aí que é nome pra caramba. Mas ó, o primeirão de todos foi o Cleverton Zilli, depois o Edith Winkler, o Rafael Wilker, o Matheus Martim Bianco, que falou Mega Man, não disse qual era a versão. Eu tô bonzinho hoje, vou deixar passar, mas da próxima vez não vai valer, tem que falar Mega Man X. O Gustavo Pedralino, o Gabriel Pyron, o Felipe Mota, o Guilherme, o Daniel Fonseca. O Neto Sampaio deu um migué, falou que é um dos melhores jogos do Super NES, não sei o quê, mas não falou o jogo, mas eu tô botando o nome dele aqui porque eu acho que ele sabe qual é também. O Alexandre Galdino, o Diego Matias, o Caio MGA, o Carlos Baroni, o Del Agustin, o Rafael Kennedy, o André Miyamoto, Felipe Bacelar, Rodolfo Xavier, Herbert Richards, presença ilustre aí no meu Twitter, e o Ricardo Dake. Todos esses aí adivinharam corretamente o Mega Man X. Lembrando que o Diego Matias e o Gabriel Pyron estão aí, acertaram as duas últimas, né? Estão two in a row. Vamos ver se eles conseguem fazer o hat-trick com o Pod Quiz Musical dessa semana, que vocês vão ouvir agora. Mais uma vez aí, pra quem tá tentando adivinhar, Pod Quiz Musical número 5, vamos lá. E aí, Caio Corraine, você tem alguma chance de você saber que jogo é esse ou não? Nossa, eu tô aqui coçando no meu queixo, né, desesperado, porque eu realmente não sei... Que música é essa que, né, fez tanta parte da minha vida quando eu era criança? Eu jogo ele uma vez por ano, sem zoeira, inteira. Deu dica agora já. E que jogo que é? Porra. Ah, bom. Vocês viram aí que a gente bipou a resposta do Caio pra deixar vocês tentarem adivinhar. Fernando, você sabia qual era ou não? Ah, eu achei que era o Ultra Vixen, cara, mas não é, infelizmente. Então, ó, esse foi especial mesmo. Se você quiser se desafiar, bota aí no comentário que jogo que você acha que é o Pod Quiz Musical número 5 dessa semana. E a gente fecha por aqui o segundo podcast com a participação do Caio Corraine, que eu quero agradecer demais, cara, você ter iluminado a gente aqui com seu conhecimento sobre games, sobre jornalismo e sobre tudo mais que a gente conversou nesses dois episódios. O de hoje, principalmente, achei assim, fantástico. Quer dizer, ambos, mas hoje a gente não teria condições de falar de nada disso que a gente falou se não tivesse você aqui para trazer todo o insight de quem está trabalhando com isso, está lutando para viver de jornalismo na área de games. com todas as dificuldades que você contou pra gente. Mas, ó, muito obrigado de coração pela sua participação aqui, Caio. Querido Fernando, querido Giliardi, né, porque vocês odeiam a palavra querido, não posso tratar vocês bem. Obrigado de novo pelo convite, foi um prazer discutir sobre isso com vocês. Cagar, sim, um pouco de regra aqui, desculpa. Mas é que... Cara, que nem a gente tava discutindo no começo, eu faço isso há tanto tempo que, tipo, já tá... Tipo, eu tô sujo o suficiente pra nunca mais ficar limpo, sabe? Então... E uma coisa que eu não fiz, mas eu queria fazer rapidinho. Dá esperança pras pessoas que querem começar com isso. É um meio complicado, é um meio extremamente pequeno. Mas, cara, manda bala, tipo, que eu acho que vale a pena. Se você ama o que você faz, o seu trabalho nunca é só trabalho. Então, tipo, manda bala e acredita no que você quer fazer. Maneiro, cara, ó, super mensagem legal pra galera que ouve o podcast aí, que tá interessada nisso também. Então, valeu, Caio, mais uma vez. E, Fernando, também, brigadão pelo seu tempo e disponibilidade, pelas opiniões, cara. Acho que sem você também, esse episódio, sem as perguntas que você trouxe pro Caio, sem as coisas que você colocou na mesa pra gente aqui, não teria sido a mesma coisa. Não, valeu o Caio, velho. É muito legal. Eu sempre quis conversar sobre isso, assim, sabe? Com alguém que entende o negócio. Porque é muito importante entender do outro lado também, sabe? E é bem difícil pra gente encontrar alguém, tipo, na área de jornalismo que quer falar abertamente sobre isso, assim, sabe? Sem cair na defensiva, sem sentir ofendido, sabe? Muito legal, valeu, velho. É, a gente fala tanto, né, que a gente tá do lado de cá como desenvolvedor e ninguém entende o que a gente passa, então a gente tem que... Nossa obrigação é fazer o mesmo com a galera que tá também em, nessas outras múltiplas facetas da indústria de game. Então é isso, podcast fica por aqui, Giliar Lopes se despede. Obrigadão mais uma vez, Caio e Fernando, e até semana que vem. Tchau!